99. Compania Nicola, la 103303. Batista Azul 4070. 4070, torre 18, meia dúzia. 18, meia dúzia, Azul 4070. 6603, decolado aos 43, controle em 120, decimal 8. 208, obrigado. Oi, Salvador, Azul 4070, estabilizado, boa noite. Azul 4070, continua aproximação, cheque trem, vento em Salvador 1-1-0, graus 1-0 mais. Gente, checará e informará Azul 4070. Gente, Azul 4070, reporta checado, trem vou checar. 4070. Arboa. 340, Arboa, 3603. Tá mantendo o perfil. Tem umas formações na subida ali, se eu puder coordenar pra gente elefa, eu te agradeço. Tá fora da curva direita. Guarde. Elefa. Muito obrigado, grato pela coordenação. Tráfego avistado, vento 1-1-0 graus, 1-0 mais, autorizado pouso, pistão no zero. Ele pouso no zero, azul 4-0-7 graus. Graça pronta, autorizado, interceptar o ILS, está 3662. Autorizado, resposta blindada. 3662. Aqui agora, quem considera 150? Gente, 150, 35218. O número é grato, senhor. Fala. Salve, Salvador, gol 1885, sente na informação ativa. Alfa, autorização. Gol 1885, autorizado Guarulhos, nível 360. Decola pista no zero, curva à direita, saída Dael, Leda, Bridge, Apeso do 21. Controle 120.8, código 5036. Autorizado Guarulhos, nível de voo 360, decola da 1-0, curva à direita, saída da El, Leda, Bridge, controle 120.8, código transponder 5026, voo 1885. 503636, nesta próxima metade. 5036, Mogono 885. Apenas confirmando a aerovia aí do plano de voo, é o Upper Zulu 21, nossa trivia. É o Upper Zulu 21 que eu tenho aqui. Perfeito, é o mesmo aqui, obrigado. Ok. Solo aos 47, livre a pista, taxiway Fox. Frequência do solo em 121 decimal 9. Ah, livre 219, azul 4070. Visão, 3662. 3662, complete aproximação, 2186. 286, obrigado. Alô Salvador, boa noite, azul 4070, Librão na Foxtrot. Azul 4070, uma boa noite, prossiga táxi via Taxiway Alpha Kilo, pelo pátio 3, táxi lento, aguardando liberação do gate 1 para o qual prosseguirá, pois a aeronave ainda não chamou para push. Alpha Kilo, pátio 3, dará o táxi lentamente para o gate 1, azul 4070. .662, autorizado por pistão no zero, vento 110 graus, 09 nós, que negar no zero no 3. Mi 13, 3662. Muito obrigado. 62, solo 51, livra a pista pela direita, frequência do solo em 12, 1 decimal 9. 309, até daqui a pouco. Tá 3662, prossiga táxi via Taxi Alfa, reporte para ingresso no pátio principal. Reporte para ingresso no pátio principal, 3662. Poxa, virá prosseguir o táxi e aguardar para ingresso no pátio principal. Controle Salvador, aquele cordial do Gol no 398 com a Alfa. 2 mil pés projetado, resposta pesada no LS, 1003 o ajuste. LS para 08, 3662. Gol no 613 para o pushback e acionamento no portão 1. Autorizado, reporte para o táxi, gol no 613. Portela de táxi, no 613. Para 1060, informação alta. 3858, desça para 2000 pés, na flor da posição ETAP, ajuste no 0 no 3, reposta brisada no NL. 2000 pés, na flor da posição ETAP, no 0 no 3, reportada está brisada, 3858. Oscar Mike Romeu, controle Salvador. Oscar Mike Romeu, prossiga. Você está ciente da que a pista 17 está impraticável? Tá, 17 praticado, aqui ó. Notado, você tem duas opções, pode prosseguir ZOR, mais próximo, modificar visual, circuito A10 pousar, ou você pode vir instrumento na chegada bom, qual você prefere? É, aguarde, mas já tem que eu informarei, mais. Obrigado. Check. Salvador, é o Oscar Mike Romeo voltando. Oscar Mike Romeo, controle, prossiga. Atenção do Oscar Mike Romeo, é prosseguindo a Pro do VOR, cancelar mais próximo, condições visuais. O Oscar Mike Romeo poderia, depois visual, fazer aproximação taxiway Oscar, da coordenando com a torre? O Oscar Mike Romeo pode prosseguir para 2000 pés na Pro do VOR, reportando para a modificação. E junto à torre, o senhor vai conseguir essa autorização. Quando tiver mais troço, 10 milhas, fica melhor pra gente. Ok. Então agora para 2 mil pés, na proa do VOR. Ótimo, mais um momento. Salvador, Gol 6113 para início do táxi. 172 a bordo, autonomia 0351, no hotel na Campinas. Copiado Campinas, 351, 172, autorizado táxi Índia Alfa até o ponto espera pista 10. No ponto espera torre, 118, decimal, 62. Índia Alfa, no ponto espera chama 1862, obrigado, 603. Azul 4070, observando início táxi 09 à frente 737 da Gol, pintura Varg, após prossegue para o 01. Gente, posso prosseguimento da aeronave pintura Varg, prossegue para o 1. Positivo. Salvador, Gol 1885, portão 4. Portão número 4, aguarde para iniciar. Gente, Gol 1885. 1003, o vento 1110 graus, 08 nós, quem negar 1013. Autorizado, alinhar e decolar para o 1-0. Autorizado, alinhar e decolar da 1-0, 1013, no ajuste 603. Trip 5216 para o push acionamento, posição 1-4. Autorizado, reporte para o táxi. Autorizado, push, reporte táxi. Trip 5216, vai aguardar mais alguns 3 minutos para o push, ok? Tá ok, já pode continuar pronto então. Ok, graças. Vamos ter a previsão para 98514. Passou 2224. 98514. Prossiga. Tá pronto para o pushback, acionamento aguardando. Ah, ok, o 985 era na estação no Jano Gate 1, em breve 90, outro autorizado, puxa, reporte táxi. Reportar. Tá o meu whisky, bravo whisky, é isso? Prossiga. Por enquanto, mas não tem previsão da abertura da mesa, que aí por enquanto se encontra ainda em praticado. Tô ligou no... 6-1-3? Pelo menos 3, contato na decolagem, 3-0, arco. Gente, quando possível, prode elefante. O 6-1-3, após 2000 pés, está autorizado de elefante. Após 2000, ele é paciente. Paulo, agora sim a Trip 52 no meio está pronto para puxar o acionamento. Autorizado, reporte para o táxi. Dado, senhor. Para o TAC 153 da borda, autonomia de 3 horas e 50 minutos, alternando Galeão. Copiado, Galeão 350 no 53, autorizado TAC Índia Alfa até o ponto de espera piscina 0, no ponto de espera Torre 1 no 8, decimal 612. Índia Alfa até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera 2-18-6, o gol 1-8-8-5. Salvador, cordial, boa noite, do Golo 398. Golo 398, continue a aproximação, reporta baixado, travado, vento em Salvador 110 graus, 11 nós, aguardando autorização. Afirmo, já baixou e travou, tá uma milha pra cima. Gente, aguardando o Golo 398. Oi. Gol 1885, mantém ponto espera 1-0. Vai manter ponto espera 1-0, 1-8-8-5. Gol 1398, autorizado pelos pistos no 0, vento 1-3-0, grau 099, quem negar no 0, 1-3. 1-3, sim. Trip 5216 para o táxi POB 57, autonomia 4 horas, alterna Salvador. Copiado, Salvador 4 horas 57, autorizado prosseguir o táxi parte principal em alta, até o ponto de espera piscina 0, no ponto de espera torre 1-8, decimal 612. Pátio em alta lá, 118-6 no ponto de espera, 5612. Obrigado, senhor, bom final de semana e boa noite. Muito obrigado, uma boa noite e um bom voo. Dois oito, complete, aproximação, torre 18-6, com pouso. 18-6, uma boa noite, bom TV, senhor. Torre Salvador, muito boa noite, Altair 3858. 1858, continue aproximação, aguardando autorização para pouso. Vento Salvador, 190 graus, 099. Aguardando autorização, tá 3858, ligado. Gol no 885, ali mantém pistão no zero. Ali mantém, no 885. Ali mantém pistão no zero, preparando-se para a decolagem imediata assim que autorizado. Sim, chegou no 885. Solo 08, livra a pista à direita, solo em 1 no desônio decimal 9. Meia, mantém ponto espera da Nozé. Mantendo ponto espera 5216. Gol no 885, vento 110 graus 099, autorizado decolagem pista no zero. Quem negar o no 0 no 3. Quem negar pista 3, autorizado decolagem da Nozé, gol no 885. Alfa Juliette 29, gol no 398. Vento 1 no 0 graus, 1 no 0 nós, autorizado pouso pista no 0, quem negar no 0 no 3. Livre de pouso, senhor 3, 2, 5, 8. 1 no 8, 8, 5, decolada 1 no 0, controle em 1 no 2, 0, decimal 8. Controle 208, gol no 8, 8, 5. Passará para modificação de regras, Roberto. Controle Salvador, Xané 6390, passando 95, boa noite. Mantendo ponto de espera. Controle Salvador, gol no 885, decolando a sua escuta. 885, boa noite. Subem e mantenham 360, vigilância. Padrão 360, gol no 885. Controle Geral 3 no 0, passando 8-5, boa noite. 3-1-0,